Olá. Ter bons governantes é uma expectativa comum nas pessoas, não é verdade? Todo mundo gostaria de ser governado por alguém que é competente, é honesto, enfim, todas as qualidades que são esperadas aí. É uma expectativa. Hoje em dia temos as eleições, né, nos países democráticos ou considerados democráticos. Podemos votar nas pessoas e procuramos qualidades, algumas qualidades na hora de votar. E bem, isso nem sempre aconteceu. Nos tempos antigos, as coisas eram um pouco diferentes. Embora os gregos tenham inovado nessa questão no seu tempo lá. Agora, falando de Israel e falando do povo israelita, é evidente que o povo tinha expectativas quanto a um rei que fosse alguém competente, alguém que fosse dar à nação uma posição privilegiada. Inclusive, grande parte dos israelitas, pelo menos, sabendo das promessas de Deus quanto à importância que Israel deveria ter, no conjunto das nações, muitos deles esperavam realmente que viesse alguém com tais características que Israel fosse elevada ali à posição de destaque, como diz o texto, fosse cabeça e não cauda, né? O fato é que, isso aí nunca aconteceu na plenitude, embora a gente possa encontrar bons exemplos ali, aqui ou ali. O fato é que sempre houve alguma falta nesse sentido. Bem, como nós vimos, temos visto aqui no livro de Isaías, as últimas passagens nos mostraram que os assírios, em quem Judá havia confiado tanto como seus aliados, sofreriam uma punição da parte de Deus. E, portanto, Judá devia parar de confiar neles como aliados e se voltar para Deus, confiando na soberania de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando no poder de Deus. Nós vimos que, entre os sobreviventes da invasão que os próprios assírios promoveriam, haveria um grupo que faria isso, iria confiar em Deus. E nós vimos que essa ideia do remanescente, essa ideia do restante do povo sempre existirá em Israel. Sempre haverá um grupo que vai sobrevivendo, e dentro do grupo de sobreviventes, Deus vai ali, por assim dizer, resgatando alguns. Fazendo com que eles abram os olhos, entendam a verdade e depositem a sua fé nele, na sua palavra, nas profecias e tudo mais. A vinda do Messias é algo que Isaías vai, como você já deve ter percebido, ele vai inserindo aqui e ali no seu livro. O Messias vai aparecendo. Depois entra novamente ali alguma advertência, depois alguma profecia, depois aparece novamente o Messias com mais algumas informações e assim por diante. Nós vimos que ele nasceria de uma virgem, Isaías já nos informou sobre isso, já vimos que ele nasceria numa determinada época, mas que as suas características seriam características excepcionais, não encontradas nos outros homens. E, portanto, a vinda do Messias, séculos mais tarde do tempo de Isaías, seria o ápice da revelação de Deus. Ele é o rei perfeito que Israel devia esperar. E Isaías, ele vai recheando a sua profecia ali com mais conteúdo para que os israelitas pudessem ter no seu coração essa esperança, a esperança de que o Messias é aquele rei perfeito que eles deviam esperar. Entrando aqui no capítulo 11, portanto, do livro de Isaías, nós vamos iniciar aqui nos versículos, hoje, né, vamos falar dos versículos 1 a 5, que nos trazem informações importantes sobre o Messias. Então, Isaías 11, de 1 a 5. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Então aqui nós temos basicamente duas informações importantes sobre o Messias de Israel, o rei perfeito que Israel deveria esperar. A primeira informação é a linhagem humana do Messias. Nós sabemos porque textos anteriores nos informam sobre isso. Antes do tempo de Isaías, no tempo de Davi, Deus fez uma promessa a ele. Deus fez uma promessa categórica de que um rei absolutamente maior do que Davi, do que qualquer um outro, um rei eterno, um rei perfeito, haveria de vir e sairia da sua linhagem, ou seja, da linhagem de Davi, seria um descendente legítimo de Davi. Pois bem, o fato é que essa linhagem humana do Messias, necessariamente, ela tem que ser a linhagem de Davi. E Deus vai conduzindo a história de tal forma que essa linhagem sempre é preservada de alguma forma. Mas o fato é que essa dinastia, ou seja, a dinastia dos descendentes de Davi, ela foi enfraquecida. Aqui fala de um toco, né? Um tronco que foi deixado ali. É interessante porque na profecia contra os assírios, Deus disse que sobrariam só os tocos das árvores, numa alusão ali à destruição. É uma linguagem simbólica, né? Em relação à maneira como os assírios seriam tirados do seu poder, como cairiam, como seriam totalmente derrotados. Bom, agora aqui a dinastia de Davi, aqui é falado em Jessé. Jessé é o pai de Davi, e ele é mencionado aqui para se referir justamente a essa linhagem. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Esse tronco aqui é um tronco que você. A ideia aqui, você pensa num toco, um toco sem galhos, um toco que foi cortado, um toco que já não produz nada. E foi de fato o que veio acontecer depois desses dias aqui de Isaías. Porque, com o passar do tempo, depois dos ataques dos assírios e mais tarde dos ataques dos babilônios, que resultaram no cativeiro levou a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, levou o reino do sul cativo, e dominou, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, etc. Com tudo isso, essa dinastia que vinha ali no poder, no Reino do Sul, que vinha ali com os sucessores, né, com os descendentes de Davi ocupando o trono, isso foi cortado. Não houve mais ocupantes do trono. E fazendo aqui um pequeno resumo histórico, né, a gente sendo bastante conciso aqui, né, bastante econômico aqui nas informações, porque não é o que vai acrescentar muito nesse momento a gente estender muito nisso, mas é importante a gente pontuar pelo menos. O fato é que depois do retorno do cativeiro babilônico, então, Jerusalém vai sendo reconstruído, o templo é reconstruído, etc. E a nação vai se reerguendo aos poucos. E alguns líderes até vão surgindo aqui ali, inclusive notável, né, que Zorobabel, que é da linhagem de Davi, acaba ocupando ali um cargo de liderança, mas não é bem um monarca, não é um rei no sentido como conhecemos um rei. E outros líderes vão surgindo, os impérios vão se sucedendo, os anos, as décadas aí vão passando, os séculos vão passando, até que nós chegamos ao tempo dos Macabeus, um grupo que contestava ali o domínio sobre Israel, esses Macabeus. Ou asmodeanos, né? Eles acabaram formando ali uma força, né? Uma força política, uma força militar de resistência, mas também não tínhamos ali propriamente ainda uma dinastia formada. Já no tempo, assim, já chegando ali no primeiro século antes de Cristo, com os romanos passando a assumir o protagonismo, né, a centralidade, o poder do mundo antigo, você vê em Israel surgir uma nova dinastia. Mas é uma dinastia que não está ligada mais a linhagem de Davi. É uma dinastia dos idumeus ou edomitas, pessoal lá de Edom, que são parentes ali, como a gente sabe, né? São descendentes de Esaú, né? Para ir lá bem para trás, né? No tempo. Mas o fato é que deles sai a linhagem dos Herodes. Os Herodes que nós vamos ver, inclusive, nas páginas ali do Novo Testamento. Essa linhagem que é uma espécie de linhagem controlada por Roma. Eles são ali tutelados por Roma, né? Eles são obedientes, eles são pessoas muito mais ligadas à cultura dos gregos do que propriamente ao judaísmo puro. Então tem uma série de distorções ali, além da ilegitimidade de ocupar o trono. Tanto é que Herodes ele acaba ocupando aí um papel muito interessante nos evangelhos, como a gente pode notar. O fato é que surge um broto aqui nessa profecia, nesse versículo, nesse primeiro versículo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes, da sua essência, brotará um renovo, um broto vai sair desse toco já decadente, já fora do poder, que é a linhagem de Davi. E esse toco, esse renovo, é interessante que a palavra Nazaré, muito curioso isso, ela é uma palavra que deriva de uma palavrinha que é Netzer, que é justamente a palavra que está no original aqui de renovo. Ou seja, e que também pode ser, muitos entendem, né, que Nazaré tem a ver com algo desprezível, com algo insignificante, que é o que Nazaré representava no contexto da unidade de Israel. Pois bem, é ali que vai nascer, legitimamente, né, através da paternidade humana, civil, de um carpinteiro descendente legítimo de Davi, que é José, vai nascer então Jesus. E a sua linhagem está documentada nos evangelhos. Da onde ele vem, quais são os seus ancestrais, está tudo ali registrado, e não é por acaso, é para que os leitores possam fazer a conexão, a ligação com tudo aquilo que foi dito no passado a respeito de Jesus. Claro, ele é esse renovo que surge então na dinastia de Davi. Depois de tanto tempo, finalmente aparece aquele que legitimamente deve ocupar o trono de Israel. Mas por que ele não ocupou? É porque na sua primeira vinda, esse não era o seu propósito. Na sua primeira vinda, o propósito era ir até aquela cruz e morrer pelos pecados daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Esse era o seu propósito. E claro que tudo caminhou nessa direção. Ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi julgado daquela forma totalmente distorcida e errada mesmo. Foi maltratado, foi crucificado, morreu. Mas ele é o legítimo descendente de Davi, que foi anunciado por Isaías. Muito bem. O que nós temos quando falamos da linhagem humana de Jesus é o fato de entendermos que Deus preservou a linhagem de Davi até que Jesus viesse. Essa linhagem foi preservada. Esses descendentes de Davi foram sobrevivendo, de modo que essa documentação que se tem ali de geração em geração mostra essa preservação. Deus preservou a linhagem de Davi até que Jesus viesse. Note, também preservará o povo israelita até que ele volte, porque sempre haverá um remanescente que estará aqui na terra, um remanescente israelita, um grupo de sobreviventes, haja o que houver, sempre haverá um grupo de israelitas, e dessa vez, como a gente tem visto, eles irão crer em massa. Mas disso a gente ainda volta a falar. Então, a primeira informação importante é a linhagem humana do Messias. Ele é esse renovo, ele é esse broto que surge desse toco que já estava lá. Parecia um toco abandonado, né? A linhagem, mas não estava. Deus não abandonou. Embora aparentemente os israelitas até tivessem se esquecido e estivessem sob o reinado de um homem que não tinha, de uma linhagem, né? Que não tinha nada a ver com a descendência legítima, os legítimos herdeiros do trono. E não é por acaso que Herodes, quando soube do anúncio de que um rei havia nascido, ele procurou por todos os meios eliminar, matou muitas crianças, né? O verdadeiro genocida, né? Infanticida, no caso, né? Matou tantas crianças com receio de que alguém viesse a tomar o trono dele. Mas, além da linhagem humana do Messias, nós temos a capacidade sobre-humana do Messias. Interessante como a Escritura sempre mostra esses dois lados, o lado humano, 100% humano, e o lado divino, 100% divino, 100% Deus. E com isso, o texto nos diz que ele tinha absoluta plenitude do Espírito. Versículo 2 diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Absoluta plenitude com o Espírito. Do Espírito. Bom, esse vínculo com o Espírito era algo esperado de um rei. E Davi, por exemplo, nos é dito que ele tinha esse vínculo, ele tinha sido ali controlado pelo Espírito Santo a partir do momento em que Samuel o ungiu como futuro rei. Essa dupla unção, né, uma unção física, né, com o óleo ali de Samuel, foi acompanhada ali de uma unção especial, em que Deus passou a lidar com Davi de um modo muito especial, dando a ele condições para ter uma transformação de caráter, agir mais em sintonia ainda com a vontade dele, Deus, mas sempre de forma limitada, porque Davi era um ser humano como nós. Um ser humano pecador como nós, um ser humano limitado como nós. Mas Jesus não. Jesus é esse que viria. E esse ramo, esse broto que surge agora da linhagem de Davi, é alguém em perfeita, em absoluta sintonia com o Espírito Santo. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Existe uma unidade tamanha em que não há qualquer contradição entre Pai, Filho e Espírito. Não há algo que um vá numa direção e o outro vai na outra direção. Não há uma contrariedade. Por outro lado, sabemos pelos evangelhos que Jesus, ao vir, e assumir aqui neste mundo um corpo humano e adquirir aqui, né, esse corpo desenvolvido a partir do ventre de uma mulher pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus também ele se coloca na dependência do Pai e de certa forma sendo conduzido, ajudado pelo Espírito Santo, não porque ele carecesse de poder, porque ele carecesse de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, não porque ele tivesse falta dessas coisas, mas porque ele se colocou numa situação humana em que ele voluntariamente se coloca nessa cooperação de uma forma diferente, como antes ele não havia experimentado. Veja, não é que Jesus teve mais atributos ou menos, foi mais santo ou menos santo. Essas coisas sempre existiram e sempre vão existir nele de forma imutável. Mas o fato é que quando nós vamos para os evangelhos e vemos o batismo de Jesus por meio de João Batista, uma cena muito gráfica, muito demonstrativa, muito explicativa, ela traz essa ideia de forma clara para as pessoas que estavam ali e testemunharam o fato. Quando Jesus é batizado, é ouvida a voz do Pai dizendo: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a alegria, todo o prazer, esse é o meu filho." E paralelamente a isso, como dando a ideia de um voo de uma pomba, o Espírito Santo não é uma pomba, ele não se transformou numa pomba, não tinha uma figurinha de uma pomba, mas ele, como uma pomba paira no ar, assim o Espírito Santo pairou sobre Jesus, dando a ideia clara de que havia esse compartilhamento do ministério de Jesus, que estava sendo a partir dali agora oficialmente inaugurado. A partir do seu batismo é quando Jesus então começa agora a ministrar a palavra de forma perfeita. Palavras que encantavam e desafiavam e deixavam os ouvintes absolutamente sem qualquer outra referência. Eles olhavam para Jesus e diziam: "Quem? Nunca ouvimos ninguém como ele." E fazendo coisas, fazendo milagres que autenticavam a pessoa que ele é, que davam a clara demonstração de que ele não era apenas aquele filho do carpinteiro que as pessoas conheciam, aquela pessoa lá de Nazaré, que vivia ali com pescadores, com pessoas do povo que andava de uma forma tranquila e simples, sem qualquer sinais de ser alguém da nobreza, pela sua forma de se vestir, ou pela forma de como ele morava e tudo mais, mas o fato é que ele deu todas as provas de ser quem ele é, e o batismo realmente foi uma autenticação entre outras tantas, né, mas a autenticação ali das três pessoas da deidade no momento em que Jesus então inicia e passa a um ministério de plena demonstração do seu dessa plenitude de ser absolutamente sintonizado com tudo o que o Espírito Santo pode produzir. Jesus estava em total harmonia com isso. E Jesus tem plena, absoluta autoridade, absoluta plenitude do Espírito e absoluta autoridade. Nós precisamos sempre lembrar que também a ressurreição de Jesus, como diz Paulo em Romanos, traz uma credencial a mais como verdadeiramente aquele que vê esse mundo com tudo aquilo que ele afirmou ser e tudo aquilo que ele demonstrou ser durante a sua vida. A sua morte e a sua ressurreição com poder, como é dito, né, nas Escrituras, traz um elemento a mais de autenticação da verdadeira obra de Jesus Cristo, da plena aceitação por parte do Pai, do seu sacrifício, substitutivo. Portanto, quando nós estamos falando aqui da capacidade sobre-humana de Jesus, a sua absoluta plenitude do Espírito, temos que lembrar que esse Jesus que encarnou, esse Jesus que se tornou homem, é o Jesus que ressuscitou e voltou para o seu lugar e está ao lado do Pai, né? E é esse Jesus que volta e que reinará. E o texto nos diz que o seu reinado vai ser baseado no temor a Deus. Muito, muito interessante isso, né? Os versículos 3 a 5 dizem: Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão, julgará, etc. Absoluta autoridade, porque Jesus é reto, ele tem retidão. E aqui diz que essa retidão é como o cinto, né? Lembra das vestimentas antigas, né? Que a pessoa tinha um manto e tinha um cinto que segurava ali. Aqui a ideia é que a retidão de Jesus faz parte dele e é visível, é perceptível, é demonstrável, está junto a ele. Ele é reto. Isso faz parte da sua essência. E por ser reto, ele é justo. Ele não tem desvios, ele não pratica a injustiça. Ele não é corruptível. E por isso o texto diz que ele vai proteger, ele vai defender aqueles que precisam ser defendidos, ao contrário daquilo que nós já vimos que era o quadro em Israel, naquela época de Isaías, e se a gente considerar bem, continua sendo o quadro geral do mundo. As pessoas que precisam ser protegidas, elas acabam sendo exploradas de uma ou de outra forma pelas ideologias A e B, pela ganância dos homens, enfim, pela corrupção, por aqueles que levam as suas vantagens. Jesus, não, Jesus não tem como ser levado por essas coisas. Ele vai proteger, ele vai defender uns, mas ele vai punir outros, ele vai eliminá-los, inclusive o texto diz, ele vai matar com o sopro da sua boca, o texto diz, ou seja, com a sua palavra, e não precisa bater em ninguém, não precisa chicotear ninguém, a palavra dele proferida, a palavra de julgamento como juiz, porque ele é rei e é juiz, a palavra dele decretada, pronunciada, é uma sentença e será uma sentença de morte para aqueles que o rejeitam, para aqueles que são descritos aqui como os ímpios, aqueles que não aceitam o seu sacrifício, não aceitam o seu senhorio, apenas no máximo o que eles muitas vezes entendem que é aceitável, Jesus feito aí a moda da casa, como a gente poderia dizer, feito a imagem e semelhança dos homens, que não é o Jesus, evidentemente, das Escrituras. Ele tem essa absoluta autoridade porque ele é reto, e ele tem essa absoluta autoridade porque ele conhece todas as coisas. O texto diz que ele não vai se basear nem na aparência, ele não precisa ver. Aliás, João fala disso no seu Evangelho, ele não precisava que ninguém falasse isso, os próprios discípulos dele podiam perceber isso, que ele não precisava que ninguém desse informações para ele sobre quem é o ser humano, quem eram as pessoas, porque ele conhecia o coração de cada um. Porque ele é Deus, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele não precisa se basear naquilo que ele está vendo, ninguém, ele não vai se basear em provas, ele não vai ser enganado por marketing, por jogos de palavras, ele não é enganado por nada disso, como os homens são. E ele não vai depender de relatos, por mais eloquente que seja uma defesa, mais bem preparada, porque é isso que muitas vezes se faz, se elaboram defesas, se elaboram coisas realmente incríveis para defender as pessoas, mas Jesus ele não vai se impressionar com nada disso, porque ele tem pleno conhecimento. os governantes do mundo agem segundo os seus interesses escusos, interesses de grupos, interesses diversos. Os governantes do mundo são incapazes de discernir e as decisões deles são baseadas naquilo que eles conseguem enxergar. Eles precisam de provas que são apresentadas ali para eles. Essas provas podem ser fraudadas e podem ser verdadeiras. Eles muitas vezes não sabem. Eles estão sujeitos a serem enganados, até mesmo quando eles, porventura, queiram fazer algo de bom, eles ainda assim correm o risco de serem enganados, e é o que frequentemente acontece. O temor a Deus, esse aí passa longe das considerações dos governantes, passa longe das considerações dos políticos em geral. E a autoridade deles é diferente da autoridade de Jesus, que quando profere a sua palavra, ela é definitiva, ela é certeira. Ele julga e o seu julgamento tem consequências certas. A autoridade dos homens, ela é limitada por uma conjuntura, por um momento, por circunstâncias. E ela pode ser tirada de um momento para o outro, eles podem ser totalmente desqualificados de uma hora para outra. Isso não é o caso de Jesus, jamais será. Somente através de um rei que é também juiz, como este, Jesus, o Renovo, alguém que é da linhagem humana do Messias, mas que tem uma capacidade sobre-humana, somente através de um rei assim, a vontade de Deus será perfeitamente aplicada e será possível, então, estabelecer a paz e a justiça na terra. Somente através do Messias, que é Jesus Cristo. Ele virá no tempo determinado pelo Pai. Ele virá nas condições estabelecidas por Deus. O que nós temos a fazer é sermos gratos. Sermos gratos por ter recebido essa fé, por essa fé ter sido a maneira como Deus abriu os nossos olhos. Podemos olhar para Jesus e conhecê-lo, entender, compreender e crer na salvação, a salvação que Ele nos dá. E podermos ser ensinados por Ele, conduzidos por Ele, cuidados por Ele. Temos que ser gratos, temos que louvar a Deus por tão grandes privilégios. Nós que nem sequer somos israelitas, mas devemos viver também. Essa é uma outra questão. Devemos viver como súditos desse rei. Ah, mas ele não está reinando efetivamente na terra, não é o governante das nações ainda. Mas ele deixou princípios, ele deixou diretrizes, ele deixou padrões para que nós vivamos de acordo com esse reino, com o reino que pertence a ele, com o reino que procede dele. E, portanto, no temor a Deus, nós devemos fazer isso. E na submissão ao Espírito Santo, o Espírito Santo controlando a nossa vida, nos dando as coisas tão importantes que constituem o fruto do Espírito, que nós possamos manifestar essas coisas, porque sendo controlados por Ele, essas coisas farão parte da nossa vida e honraremos a esse Rei que é Jesus Cristo. E devemos anunciá-lo como aquele que veio em humildade. Veio lá, em Nazaré, filho daquele carpinteiro, foi desprezado, Lá em Isaías 53, a gente ainda vai ver que os homens não viam nele nem aparência, nem nada que impressionasse, mas ele voltará em glória, esse Jesus que nós devemos anunciar. No capítulo 1 de Hebreus, para a gente concluir, tem algo muito importante, muito interessante. Nos primeiros versículos, temos o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Que este seja o Jesus que nós representamos, que nós anunciamos. Esse renovo, o renovo aguardado, o renovo prometido, o renovo que já veio e voltará. Que Deus nos ajude a sermos bons súditos. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.